mãos atadas, de pés descalços. Com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre amada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Fechada, sem embaraços, eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz, mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar.